obviamente, tive que aceitar a coisa. Então, pensei assim, poxa, bom, uma guitarra com conhecimento pequeno que eu tinha acumulado em 2004, eu pensei, bom, o corpo tem que ser de Alder, vai ver que é isso. O Alder, os americanos, Léo Fender, usava Alder e Ashton, duas madeiras da América do Norte. Deve ser, vou procurar uma guitarra de Alder, corpo de Alder. Procurei na internet, poxa, uma barata brasileira, marca Tajima, brasileira, nacional. Está lá um próprio luthier fazendo propaganda da Tajima, dizendo, nossa, corpo de Alder. Fui numa loja, comprei essa guitarra Tajima com corpo de Alder. Fui tocar a guitarra novamente, o som ruim, falei, não pode ser, não pode. Som ruim, corpo de Alder, daí eu falei, não, não pode ser, e resolvi tirar a tinta da guitarra para ver se o corpo era de Alder mesmo, e não era. Era um corpo, uma folhinha de Alder disfarçado, feito na China, e uma madeira que era uma lenha qualquer dentro, tá no blog postado. Então eu falei, poxa, a ignorância é um buraco que a gente mesmo cava. Não posso manter mais essa ignorância, e resolvi aprender de forma quase que protocolar a guitarra. Comprei livros e tudo, conheci um luthier de confiança, fui aprendendo com ele também, para não ser mais enganado, não ficar na ignorância. A pior coisa que tem é não saber. Daí eu tive a ideia, depois que eu aprendi, falei, bom, agora eu tenho uma segurança para chegar numa loja, olhar para o instrumento e poder analisar esse instrumento, não só com os ouvidos, mas também na estrutura física dele. Tem um critério de análise. E me deu assim, poxa, não desejaria que outros guitarristas como eu passassem por isso. Qual é a melhor maneira? Bom, já sei, tem blog aqui, fácil de fazer um blog automático na internet. Vou colocar as minhas experiências de um guitarrista que aprende sobre o próprio instrumento, a conhecer o instrumento enquanto estrutura física e elétrica, né? Daí nasceu o blog, a princípio sem nenhuma pretensão, obviamente, era quase que um diário, eu botava ali mais para anotar as coisas, e com o tempo o pessoal ia visitando, ia dizendo, olha, já passei por isso, já passei por tão legal e tal, e tudo de novo que eu ia aprendendo, me sentia quase na compulsão de colocar no blog. No final acabou ficando bastante conhecido, né? Então foi essa... Eu diria como decepção, vou definir assim pelo que eu ouvi, a decepção com o próprio luthier que fez você te interessar por uma parte mais de luthieria. Sim, a frustração e a sensação de ser enganado. Exato. Não, não exatamente pelo luthier, porque obviamente o luthier não, ele fez o que ele achou, na dúvida, eu não tinha como dizer eu quero isso, isso, aquilo. Um extrato, boa. Ele fez o que ele achava que era um extrato boa para ele. Né? Mas a questão da Tajima... Foi um negócio sério, porque eles venderam gato por lebre, facilmente enganado. Uma pessoa que não tivesse interesse ou que não conhecesse, é porque eu tinha muitos anos de estrada, né? Eu tinha conhecido vários guitarristas com extratos excelentes, eu tinha ouvido extratos em amplificadores Fender, eu sabia o som de extrato que deveria ser. Mas, e na hora que eu tocava, eu via, não é isso, tem alguma coisa errada. E ser enganado por uma empresa de porte da Tajima, né? Até falei isso com os amigos, tá? Indicaram a pessoa, não, conversa com o advogado. E realmente, o advogado sugeriu que a gente acionasse a empresa. E foi isso que eu fiz. Acionei a Tajima. E como é que foi a resposta da empresa em relação a isso? Toda a história está no blog. Eu liguei para lá e falei, olha, estou aqui com uma guitarra que vocês disseram, está aqui, eu tenho gravado, gravei o vídeo do diretor técnico da empresa dizendo que o corpo é de Alder. Eu tirei toda a tinta, usei um produto químico aqui para tirar toda a tinta, tirei toda a tinta, ela está na madeira e a madeira não é Alder. Uhum. E ela ficou de dar um retorno, em 2 dias, não deu. Depois liguei de novo, daí me passou para um cara que, não, senhor não, isso é Alder, podemos garantir que é, temos certeza, o senhor não tem o que reclamar, que a guitarra é excelente. Uhum. Eu falei, não, no final, eu disse, olha, não tenho o que fazer a não ser acionar a empresa, né? E daí ele desligou o telefone. Eu falei, bom, é esse o caminho então. Uhum. O resto da história está toda no blog. Certo. Certo. O problema com a Tajima. Certo. Paulo, como que tu vê esse mercado da luthieria hoje em dia? Porque eu, com uma análise de um cara talvez mais leigo,

Então, isso que tu disse, retomando um pouco das grandes marcas, por questão de competição e mercado, não necessariamente uma marca conhecida vai te proporcionar uma guitarra excelente. Hoje em dia não, absolutamente não. As próprias marcas conhecidas criaram submarcas para competir com as chinesas. Então, a Fender tem uma submarca chamada Squier e a Gibson tem uma submarca chamada Epiphone. São as guitarras que mais vendem no Brasil, Squier e Epiphone. Existe uma escalinha, assim, teoricamente o principiante compra uma chinesa qualquer, nacional entre aspas, né? Depois ele vai passar por uma sub de uma grande, que seria uma Epiphone ou uma Squier, e depois ele pega uma Gibson e uma Fender de verdade. Teoricamente, essa é a sequência. E como que o músico pode ter mais conhecimento para não cair nessas armadilhas das Lendo blog. marcas? Lendo blog, porque o blog justamente o que a gente mais insiste é nisso, né? Mais insiste é nisso. Ali tem comparações de guitarra. Um dos posts mais lidos de todos os tempos do blog é um post onde eu mostro como pegar uma guitarra, como escolher uma guitarra chinesa e, com um pequeno gasto adicional, transformar aquela guitarra que é razoável, quase ruim, numa guitarra boa. Então, são essas dicas que eu acho essenciais. Eu acumulei durante, levei 4, 5 anos para aprender isso, mas consegui colocar num post. Então, quem lê aquele post já sai com tudo mastigadinho. E como a gente não tem nenhum vínculo comercial com ninguém, não tem rabo preso com ninguém, eu só falo a verdade, né? Tranquilo, bom é isso. Quantas e quantas vezes já vieram oferecer propaganda para colocar no blog? Não, vamos gerar renda com isso. É impossível, não posso colocar propaganda, porque quem vai anunciar no meu blog são os vendedores de guitarra brasileira, que justamente a gente ensina o pessoal a evitar essa turma, né? Paulo, com todo o teu conhecimento em guitarra e madeira, tu te considera um luthier ou tu leva a lutearia mais como um hobby e admiração? Eu nem me atrevo a dizer que eu sou um luthier. Eu sou um guitarrista que sabe mexer em guitarra, sei trocar braço, sei trocar parte elétrica, sei mexer num ferro de solda para soldar o fio de um captador. É uma coisa essencial que todo mundo deveria saber. Tem um monte de pedaço aqui em casa, mas não chego nem perto de ser um luthier daqueles de qualidade, que aprende a fazer todo o processo, colocar a escala. Eu acredito que a luthieria é quase uma arte, tem que ter vocação para isso. Então, eu sou um guitarrista que sabe mexer em guitarra, sabe regular, que eu não sabia antes. Não mais do que isso. E sei reconhecer também a qualidade de uma guitarra boa, não só pelo som, como também pelo material dela, né? E não digo que sei é até arrogante falar isso, né? Eu continuo aprendendo. Eu tenho surpresas, continuo ainda tendo surpresas. Mas o contato com luthiers realmente, com a vocação artística, é algo fundamental para esse conhecimento. Tu tem talvez um suporte maior para dúvidas e coisas do gênero. Olha, eu te confesso que eu conheci alguns luthiers aqui na região. Eu vejo luthiers dando entrevista e tal. Alguns sabem mais de uma área, sabem mais de outra. Por exemplo, de captador, timbre, de guitarra, som, eles não entendem muito. Sabe, a construção e tudo. Agora, o timbre, na hora que começa a intersecção entre o instrumento material e o instrumento musical, eles se perdem. É uma coisa importante, assim. Eu acho que o músico tem que ter noção disso. O luthier nunca tem a palavra final, sempre confie no seu ouvido, no seu julgamento, né? Eu vejo muito luthier falando coisa que é absurdo. Mais uma razão para existir o blog, né? Porque se a gente pega um luthier não muito honesto, poxa, tá roubado. O cara tá perdido ali, porque daí entrega a guitarra na mão de um cara que não vai fazer um trabalho bom. E a profissão de luthier não é regularizada no Brasil, acredito. Ainda não. Quer um pode dizer que é luthier e pronto, botar uma placa lá e ó, deixa a guitarra. Existem algumas universidades que oferecem o curso de luthieria. No Paraná tem No uma, Paraná, isso. no Curitiba tem uma. O primeiro trabalho desse núcleo de Curitiba foi um professor pegou um monte de madeira, botou um captador em cima e chegou à conclusão de que as madeiras não interferem no timbre do final da guitarra. Ele falou uma blasfêmia, como dizer, não existe sol, não existe lua. Assim que a gente sabe há centenas de anos, um Stradivarius, ele é o que é, claro, pela construção e pela madeira do Stradivarius.